tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Bora, meu compadre Alexandre do Isque, o homem do Marmita, está aqui com a gente, mais uma fronteira. É claro, com o seu Marmita, né? Cê tá tornando difícil pra mim. Estamos aqui em Castanhal, sede do Guarani. Avisando que logo mais, a partir das 5 da tarde, a gente chega junto de volta aí na Via Show, antiga metrópole, Nino Augusto Montenegro. Amor, eu não entendo isso, se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano, como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso, se tá mudando, não aguento. Eu não aguento o dano, como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Uma atrás da outra, aqui no baile do maestro, aqui na sede do Guarani, meu irmão. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando meu lado. Coração, não aguenta o dano. E tá mandando esse olhinho, porque não vê que eu tenho compromisso mesmo. Pra aquele cara aqui. Passou mais de 2 anos solteiro, ninguém procurava ele. E depois que ele arranjou seu grande amor, não aproveitou. E todo mundo começou a enxergar ele. Nosso amor, o diabo tentando. Agora tá pensando que é só dizer: vem cá que eu vou. E aí? Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem 100. Você quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. DJ Neto Saudade. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Então diz. Então diz por quê? Tá me ligando. Seu amigo Wellington Silva, GDM. O China Leira, o Botelho também, a Suelen. Toda essa galera aqui presente com a gente, um abraço. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Solteiro não trai. Banda Mega Pop Show. Banda 007. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu. Seu amigo Cleiton do Merengue tá na área. E aí, Cleiton? Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não batesse em beat forte. Onde é que tem amante que quer mandar mais do que o atual aí? Sentimento e corpo. É? Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Saudade. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante

você mora no meu coração. E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém. Quando estou com você, meu pop, se estou com você, eu me sinto bem. Você é o amor que sonhei pra mim. Fica comigo. 3D. 3D. Eu vou te amar por toda a vida. A super máquina do tempo. A minha vida é você, meu doce mel. Me abraça, vai. Me abraça. Preciso de você pra me aquecer durante as noites de frio. Estar com você é como um sonho que eu não quero acordar. Fica comigo. Eu vou te amar por toda a vida. A minha vida é você, meu doce mel. Pop Saudade 3D. Tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo, você quer abraçar com o Dario? O meu maninho João Paraíba, tá ligado com a gente aí, ó. Ou se está tocando a nossa canção, vamos dançar. Faz de conta que é a primeira. Ah, DJ Neto. Que a gente vai se tocar. Ai, que delícia. Que a gente vai se tocar. Trio da Humildade. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Capricha, maestro! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Canta, Marcelo Val. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. E aí, tio Pé? Fala. De tio não tem nada, meu irmão. Fita. Tá igual um garotinho hoje aqui, meu irmão. Tá sonhando. Coração. Beca tudo pra dentro, tá bonito. Onde está? Aquele que se cuide, meu irmão. Bora, sai do Guarani! É o baile do maestro! Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Fala através da música. Palavras que toquem seu coração. Procuro sem saber aonde está. DJ Neto Saudade. Grito por seu nome sem parar. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Vale do Maestro hoje aqui, sede do Guarani em Castanhal. Para Maestro, vai tocando, vai tocando. Toca DJ Neto, vai tocando. Um, dois, três, toma. Pop. Dá-lhe pop. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. Que será de mim agora? Empresária Fabíola Estrada na área. Obrigado, Fabíola. O teu cheiro. E aí, Preto Pop? Em mim. Não queria que fosse assim. DJ Neto Sal. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar momentos que estávamos amando. Toca! Vai tocando DJ Neto, mais uma. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Minha dançarina, já tô aí contigo. Yeah! Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Pop Saudade. A mais perfeita combinação do passado com o futuro. A primeira aparelhagem em formato 3D. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Eu passar. Bora dar uma esquentada no baile do Maestro, vai. Eu é missa. Whippy Chibi. Quem é que torce pro Flamengo aí faz barulho? O Flamengo esse ano de 2019 se superou, né, meu irmão? Dois títulos seguidos. E só quem conseguiu até hoje foi o Paysandu, né, meu irmão? Cadê a galera do Paysandu de Castanhal aí? Coloca o meu papão no telão aí. Quem é do Paysandu dá uma vai, quem é do clube do Remo aí, vai. Tá baixo, tá baixo. Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Leão aí? Quem é que to- torce pro clube do Rema e faz barulho! Vai tocando, maestro! E a paradinha, vai! Our mission is about to begin. Olha, chifrado, vai. So please. Chifrado. Belt and prepare for takeoff. Vamos lá, galera. Agora sim. Só no caque, vai. O caqueado pai dele. Quem é que tem vizinho fofoqueiro aí? Dá um grito bem alto aí. Quem tem amigo corno aí? E o maestro preparando tudo pro nosso covarde Paulinho Boy chegar juntinho já cá. Já já, meu irmão. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Bora que já já vai chegar o covarde pra assumir. Paulinho, vai! Super dinâmico, é o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova te conquistar, é o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando, vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico super dinâmico, é o magnífico. Estamos aqui em Castanhal, sede do Guarani, a família chega, família pop vai chegando pra sacudir e balançar. Aqui é sede do Guarani. DJ Neto Saudade. O trio da humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Estamos aqui em Castanhal. E eu tô sabendo que o povão gosta muito de dançar essas músicas aqui, ó. Vai, vai, maestro, toca, toca, vai, vai, vai. O vento sacode e levanta a poeira, espalha o lixo e transforma. Começa a varrer a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor. E aí, Castanhão? Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Oh, oh, oh, oh. Eita, povão! Todo mundo dançando e curtindo o Pop Saudade aí, ó. Castiga a burrice e assuntos do mundo, trazendo do norte um cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita, que logo se agita o som que ele faz. Chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar. Varrendo com força a sujeira, a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. Vento Norte, professor. Paulão Fura Olho, o homem do chapelão, já está aqui no Pop Saudade. Paulão Fura Olho, o homem do chapelão, já está aqui no Pop Saudade. Por que tu olha pra mim, Dentinho? E quando quiser ele logo derruba os altos coqueiros que tem que cair. Meu parceiro DJ David Boy está aqui com a gente. O homem que fez e aconteceu aí, começou, deu pontapé inicial aqui no Pop. E ele falou: Neto, convida a galera aí. Eu falei: convida não, meu. Convida tu mesmo. Conta pra todos o que já sofreu. Beleza, Neto? Que vem pra rede. Hoje tem a volta do DJ David Boy no Batupinambá, no Cariri. E a família já é convidada, viu? Mais o puro pagode pra detonar por lá. Professor, hoje a domingueira vai ser Pai d'Égua no Cariri. DJ é uma saudade, tá na área. Trago os amigos DJ Bel também tá junto, valeu! Este cheiro bendito ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Vira, mais uma, maestro! Um, dois, três, toma, toma, toma! Nosso amigo Quito, pressão total tá na área. Um abraço pra você, maninho. Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro. O corveteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz. Me deves respeito, pelo menos dinheiro. Pop Saudade. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Pop, pop, pop, Pop Saudade. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Criptônia, desce em teu olhar. E quatro elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora, que malcriação. Te outro jeito não se dissimularia a tua criação. O maestro do pop. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Neto. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh, ei, ei, ei, ei. Alô, Brasil. Aqui é Raidon. É foda quando o amor marca na vida do cara, meu irmão. Vai, Douglas. No ritmo do... A gente tenta esquecer. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Olha só! Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. Tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Vem curtir a saudade 3D, vem! Tentei te esquecer, não deu. Esse amor, ó minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo e não esqueço de te amar. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Pra cima, meu DJ. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Olha só, maestro! O meu coração! A Fantástica tá chorando, Binho! Nega aceitar! Ela tá lembrando de quem será? Passo o tempo e não esqueço de te amar. Será do saudade? Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Ó, minha paixão, sou teu. Disse que aqui no pop não toca, meu. Mas se eu queira, a gente detona pra família. Como estou, aqui de Castanhal aí, ó. O meu coração. Mais uma, maestro, vai. Se nega a aceitar. Passa o tempo e não esqueço de te amar. Coração aí, coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou. Bora, produção, ó. Vai te amar. Eu vou fazer promessa, eu vou fazer promessa, eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar. Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. E é tão ruim, mas é tão ruim, quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. Tá hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do seu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mais fácil pra me perdoar. Olha o Jorge. Mas o amor às vezes só confunde a gente. Não sei, não sei se com você é diferente. O amor, o amor, mas às vezes só confunde a gente. Não sei, se com você pode ser diferente, coração. Obrigado, meu amigo Tom de Guerra, pelo presente. O meu milionário. Hoje vai ter leitinho, meu irmão. Apaixonado, amigo Wellington Silva, GDM. Me deixou sozinho a sofrer. Ah, também o Chino, Leila, Leila Botelho. Você na minha Suela, GDM também tá na área. Eu tô apaixonado, olha, pensando em você. Porque me deixou sozinho a sofrer. Agora que deixei, nunca vou te largar. Você não. Toda a família passou de moral aqui com a gente, obrigado. Eu quero você, todinha pra mim. Quero você, todinha pra mim. Quero você, todinha pra mim. E pra ela pegar o bilhetinho aí, ó. Vamos fazer o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Eu quero fazer amor só com você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Eu quero fazer amor só com você. 5, 6 e 7 de dezembro, vaquejada, clube do vaqueiro. Com meu patrão, pra porcinha. Vai, e tem avião, hein? Saudade. Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela. E ela, maestro? Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei, pra não vê-la chorar. Se soltou e por telefone ela se entregou. Ela isso aí é pop e castanhal, meu irmão. E sério do Guarani. Esperar pelo telefone não dá pra se amar. Ela o compadre Alexandre do Whisky tá comigo. De que ela chorou? De que ela. O homem do marmita tá na ar. Ela chorou. Já preparando marmita. Ela chorou de amor. Tá daqui a pouquinho, né? De que ela chorou, de que ela. Vira mais uma, vai! Ela chorou de amor. DJ Neto Saudade. DJ Neto Saudade. Aqui. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. A imensa via que isso existia. Um amor tão lindo só. Olha aí, covarde! Um abraço aí pra galera dos Bregueiros Sem Limites. Aqui de Gaçanhão, um abraço. Cuida de quem, baby. Os Sem Limites estão na área aí, ó. Tá demais. Sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. E as situações aqui no Guarani. São situações humanas. Os momentos. Isso aí é pedido do Pretinho. É. A distância e as paixões. Encontrar uma razão. Fala, meu velho, a guarda do pop! Hoje, como sempre. Estamos aqui no som do povão. Estou pensando em ti. Um abraço aí aos nossos coleguinhas do Pop, a Joelma, a Lu, toda essa galera presente com a gente, um abraço. Ah, bora, minhas popetes! É claro. Lindas e maravilhosas! São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. As lembranças de nós dois. A saudade ainda existe. Simplesmente estou com o somzão premier. Nossa amiga Marcelene também, o Edmar. Já aqui com a gente, presente. Obrigado, hein? DJ Antônio toca pra gente se amar. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. E como um sonho bom que nunca terá fim. Estou pensando em ti. Oi, oh, yeah. Estou com o premier. São as coisas dessa vida. O destino de... Só mais uma pra chegar, o covarde! Sem você eu já não vivo mais. Calcinha preta, volume 10. Ai, eu fico aqui te olhando, não tenho paz. Deixou alguém chorando, tarde demais. Não sabe o que é amor. Para que eu te peço. Não, não vá, fique aqui, porque te amo. E assim? E assim vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo. Aqui. Fica amor. Obrigado pelo carinho, Castanhal. Não, não vá. Vale do Maestro vai finalizando. Esquecendo que logo mais, a partir das 5 da tarde, a gente chega junto na Via Show, antiga metrópole, ali na Augusto Montenegro. Fica comigo, comigo. Bora, covarde! você não vê. Bem-vindos, família. E você, te gosto de DJ Neto! Sozinho. Olhando,